Rostete, tá se garantindo muito só pro mais mão, uma e qualidade, e DJ Daniel. Eu te mostro que o neném não é neném. Ele te bota, ele te soca. Ele te bota, ele te soca. Tá se garantindo, sobe o morro e vem. Na base eu te mostro que o neném não é neném. Ele te bota, ele te soca. É o trem, ele te bota, ele te soca.